Abre essa janela, lá, lá, lá, lá, deixa o sol entrar. Que a noite passou sem querer passar. Eu deixei o meu corpo em algum lugar. Deixei minha vida pra não te deixar. Que eu perdi a hora, rararara, pra não te perder. Perdido em teu corpo e não deixei de ver o teu rosto bonito, sorrir e entender o momento aflito na hora de ser. Perder.